Oswaldo Cheiro e Júnior Clune, falando de amor. Meu patrão Silvio, Boteco do Vaqueiro, aquele abraço, tamo junto. Sucesso apaixonado pra galera. Alô, Kleber do Campo do Brito, alô, Zé de Santo, um abraço. Alô, Edmilson. Recordações não param de atormentar minha cabeça com o que passou. Nossa história ficou na minha memória como um filme que marcou. Que me faz questionar se tudo que nós vivemos juntos acabou. Você foi embora e deixou uma saudade e com ela solidão. Que me apavora, que maltrata e machuca o meu coração. Que sofre por não ter a felicidade que está em suas mãos. E quanto tempo mais você vai demorar pra refletir sobre a nossa relação? Oh, não. O teu silêncio traz o desespero e eu já não aguento. Deixa os igual do cheiro e Júnior Clube. Falando de amor, é sucesso. Você foi embora e deixou uma saudade e com ela solidão. Que me apavora, que machuca e maltrata o meu coração. Que sofre por não ter a felicidade que está em suas mãos. E quanto tempo mais você vai demorar pra refletir sobre a nossa relação? Oh, não. O teu silêncio traz o desespero e eu já não aguento. Minha vida não tem graça sem você.